aí, neguinha. Esqueci o que ia dizer até. Decorei uns rap pra poder cantar pro cê, mas tudo bem. Acho que você venceu. Decorar é pouco, agora você tem um rap seu. Só pra compensar a minha ausência nos últimos dias. Mas peço que cê entenda que eu tava na correria. Lembrando de nós dois e foi tipo de repente. Deus me deu você assim tão linda de presente. Longe de você, penso no que te falar. Mas sempre esqueço tudo, perdido no teu olhar. Já sabia que eu iria te encontrar. Que você existia, pá, só não sabia o lugar. Senti um jeito diferente na hora de me abraçar. E uma certa resistência na hora de me largar. Cê me encanta até hoje, percebeu? Que por mais que eu dedique pra outras mina, esses versos é seu. Você é e sempre foi inspiração. Cada minuto perto de você é o refrão de uma canção. Que eu faço, te dedico, tó. Desculpa não ser tudo o que cê quis, mas tô tentando ser melhor pra você mesmo. Não adianta disfarçar pra você mesmo. Que eu vou me declarar pra você mesmo. Disso nunca se esqueça, se a peça que faltava no meu quebra-cabeça pra você mesmo. Não adianta disfarçar pra você mesmo. Que eu vou me declarar pra você mesmo. Disso nunca se esqueça, se a peça que faltava no meu quebra-cabeça. Te percebo em detalhes do brinco ao vestido de flor. Dos cabelos ondulados, seus olhos e sua cor. Na sua franja, na sua blusa, em cada roupa que cê usa. Tudo te deixa tão lindo e transforma na minha musa. Cê já percebeu o quanto eu te quero, não? Cada coisa que eu sempre quis e por você eu abri mão. Mas sem problema, sei que vale a pena, afinal. Seria ruim sem ter você, sua presença é fundamental. Gata, essa saudade mata. Só percebeu uma semana sem te ver. Já vou correndo pra você. Eu te vi e já te quis, isso é fato. Me diz o que te faz feliz, que eu mudo sua vida em um ato. Distância que é mato, e o artefato. Cê me ganhou pela beleza, mas me segurou no tato. Eu queria te dar tudo, mas não posso. Mas comemora minhas vitórias, porque tudo que eu tenho é nosso. Pra você mesmo, não adianta disfarçar pra você mesmo. Que eu vou me declarar pra você mesmo. Disso nunca se esqueça, se a peça que faltava no meu quebra-cabeça pra você mesmo. Não adianta disfarçar pra você mesmo. Que eu vou me declarar pra você mesmo. Disso nunca se esqueça, se a peça que faltava no meu quebra-cabeça.